afro-brasileira nas escolas de ensinos fundamental e médio do país. Pastor Henrique Vieira cita como exemplo de racismo religioso o fato de um exemplar da obra Amoras, do rapper Emicida, ter sido riscado pela mãe de um estudante com indicações de salmos bíblicos, enquanto informações sobre religiões de matrizes africanas foram indicadas como falsas. Ricardo Silva, do PSD, defende a instalação de uma unidade do Instituto Federal de São Paulo na cidade de Ribeirão Preto. Ele informa que enviou ao governo federal um requerimento de informações para obter mais detalhes sobre o projeto, que embora seja de 2014, ainda não saiu do papel. Ricardo Silva conta que a atual gestão de Ribeirão Preto revogou lei municipal que concedia um terreno para a construção do Instituto Federal na cidade. O parlamentar afirma que a população local merece um ensino de qualidade. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, acusa os deputados de oposição de levantarem uma cortina de fumaça ao criminalizarem o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Márcio Gerri afirma que os que depredaram os palácios dos três poderes e que tentam se apropriar de joias sem pagar os tributos devidos é que devem ser tratados como criminosos. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, levanta suspeitas de que a doação de joias pelo governo saudita ao Brasil tenha relação com a venda da refinaria de Mataripe na Bahia. Joseildo Ramos ressalta a importância de seguir o protocolo da Receita Federal nesses casos, respeitando o limite entre o público e o privado. Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, propõe que a nomeação do Procurador-Geral da República seja feita a partir de uma lista tríplice elaborada pelo órgão, para garantir uma PGR com atuação mais isenta. Alfredo Gaspar critica o fato de que, apesar de ter sido uma tradição inaugurada pelo próprio presidente Lula em 2003, este ano não será escolhido um dos nomes da lista tríplice para ser o sucessor de Augusto Aras, que deixa a PGR em setembro. Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, pede respeito entre as integrantes da bancada feminina, ressaltando que, independentemente da orientação ideológica, é preciso preservar o posicionamento político de cada parlamentar. Ela acusa deputadas da esquerda de não aceitarem opiniões divergentes. Júlia Zanatta também celebra a aprovação de projeto que garante às mulheres o direito de indicar acompanhante durante consultas e exames para os quais haja necessidade de sedação. Para Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, é incoerente que, apesar de ter dito durante a campanha que era defensor da vida, em janeiro Lula tenha desligado o Brasil do Consenso de Genebra, uma aliança internacional que atua contra o aborto e a favor do papel da família na sociedade. Nicolas Ferreira alerta para propostas que fazem parte de um processo gradual de tentativa de legalização e financiamento do aborto no país. Comissões. Foi instalada no Congresso Nacional a CPI mista que vai investigar a invasão dos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro deste ano. Saiba os detalhes da reunião de instalação com o repórter Cláudio Ferreira. Em uma primeira reunião tensa por conta das divergências de pontos de vista, foi instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, que vai apurar responsabilidades pela invasão dos prédios dos três poderes e a depredação do patrimônio público. Foi eleito para a presidência da CPMI o deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia. O vice-presidente é o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará. O cargo de segundo vice foi instituído por acordo, por não estar previsto no regimento comum do Congresso, e será ocupado pelo senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. O presidente indicou como relatora da comissão a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. A indicação da relatora foi questionada por conta da proximidade dela com o ministro da Justiça, Flávio Dino, um dos possíveis investigados, mas a mesa diretora foi eleita com apenas 2 votos contrários. Parlamentares da base governista e de oposição concordaram que é preciso identificar e punir os vândalos que destruíram parte dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal uma semana após a posse do presidente Lula. Governistas como o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, afirmam que a CPMI vai cumprir um papel fundamental para esclarecer o que ele chama de tentativa de golpe, que teria começado já no período eleitoral de 2022. A gente aqui vai precisar investigar todo esse processo. Quem idealizou, quem financiou, quem participou, quem construiu toda essa tentativa de golpe. Aqui, a democracia, a sociedade brasileira e do mundo inteiro aguarda o papel dessa CPMI para que todos os envolvidos nessa tentativa de golpe possam ser identificados, inclusive indiciados. Já os parlamentares de oposição pedem que a CPMI investigue atos de omissão e facilitação por parte de autoridades do governo federal no dia 8 de janeiro. Eles argumentam que é preciso identificar os vândalos para separá-los do grupo de manifestantes que não participou do ataque às sedes dos três poderes e dizem que muitos inocentes foram presos. O deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, falou em trazer justiça aos injustiçados. É dolorido ouvir todos os dias, quer seja na grande imprensa, quer seja lá na Câmara dos Deputados, falar sobre golpistas e terroristas. Golpe que aconteceu sem coturno, golpe sem arma de fogo, golpe sem tanque de guerra, golpe sem apoio das Forças Armadas, golpe sem apoio de uma grande nação, uma superpotência. Um golpe feito por mulheres, crianças, velhos. Isso é uma forma muito cruel de rotular as pessoas. Apesar da polarização política, a deputada Silvia Oyampi, do PL do Amapá, acredita que é possível nos trabalhos da CPMI separar o que é político do que é técnico. Ela aponta a necessidade de investigar a atuação do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, principalmente depois da divulgação de imagens do ex-ministro Gonçalves Dias no dia dos ataques. O GSI é responsável por evitar danos, se antever a qualquer possibilidade de dano. Eles coletam informações, são responsáveis pela inteligência, quer dizer, é uma área secreta, onde se obtém informações antes sequer das pessoas saberem, está monitorando para a segurança não só do país, a segurança institucional e principalmente a segurança do presidente da República. Então, por que eles afirmam que foram pegos de surpresa? Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a comissão parlamentar mista de inquérito não é dividida entre governo e oposição, mas entre os que são a favor e contra a democracia. Ela aponta o dia dos atos de vandalismo nos prédios da Praça dos Três Poderes como uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que aconteceu no 8 de janeiro não foi o 8 de janeiro. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi algo planejado, estruturado, construído para invadir os três poderes da República. Isso não é algo pequeno, não é algo secundário, isso é algo muito grave de atentado contra a democracia brasileira. O presidente eleito da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia, classificou a primeira reunião como conciliadora, já que por meio de um acordo, colocou na direção parlamentares independentes de governo e de oposição. Ele declarou que a comissão tem a responsabilidade de buscar a verdade e fortalecer a democracia. O meu propósito, sobretudo com essa presidência, contribuir para que nós saiamos desse processo identificando se de fato aconteceu uma tentativa de golpe de Estado, o que é muito grave, porque nós todos, brasileiros, temos a obrigação de zelar pelas instituições democráticas e caso existiu uma tentativa de golpe de Estado, que haja punição daqueles que atentaram contra a democracia. A próxima reunião, marcada para quinta-feira, 1º de junho, vai examinar a proposta da relatora, senadora Elisiane Gama, para o plano de trabalho. O presidente sugeriu reuniões semanais às quintas-feiras, mas o cronograma pode ser mudado. Alguns integrantes da CPMI, que tem 32 titulares e 32 suplentes, entre deputados e senadores, acham que pela complexidade do tema, vai ser preciso designar subrelatorias para tratar de questões específicas. Da Rádio Câmara. Está começando agora um programa que combina com você, com as raízes da música sertaneja. Sertanejo Classe A. Bruna Moura. Republicanos é 10 porque assumiu a luta de todas as gaúchas. Deputada Eliana Baia. Na Assembleia Legislativa, criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde da Mulher. Vereadora Lourdes Valim. Porque as nossas vidas importam. Vereadora Emília Fulcher. Nós queremos você nessa caminhada. Vereadora Zuma Ancinello. Felício Republicanos, o seu município merece ser 10. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Acesse o site da Líder FM, rdlíder.com.br. Notícias dos famosos e região. Peça sua música e ouça com qualidade digital a sua rádio. Líder, líder, a número 1 da região. Líder, a maior audiência no rádio e na internet. Líder, líder, a rádio que faz sucesso com você. Líder FM. Líder, agora são 20 horas e 1 minuto. 20 horas e 1 minuto aqui na 95.3. E assim a gente começa aí mais um especial sertanejo, sertanejo classe A. E é claro, a gente vai abraçar você com todo carinho aqui de 95.3 aí, né? Tá bom? Então tá, liga, participe, é claro, na certeza a gente vai atender você com muito carinho aqui de 95.3 aí, né? Tá certo? Então tá. Pra começar bem, a gente começa assim hoje, dessa sexta-feira, hoje, dia 27 de maio aí, abraçando você com muito carinho aí nessa sexta-feira aí, né? Hoje, dia 26, perdão, dia 26 aí, tá bom? Até aí, Alexandre. Você não acredita, não bota fé, duvida. Mas eu te dou razão. Enquanto me amava, eu sempre abusava do seu coração. Mas hoje é diferente. Mudei completamente. Me reconstruí. Não sou o mesmo cara. Talvez igual por fora. Por dentro é outra história. Eu estou aqui. Eu sou um novo cara. E nada se compara com o cara que eu já fui. Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar. Voltei pra te falar que nada te substitui. Eu sou um novo cara, bastante transformado. Bem mais fria. Tudo que você queria é o cara que sou eu. Mas hoje é diferente. Mudei completamente. Reconstruir. Não sou o mesmo cara. Talvez igual por fora. Por dentro é outra história. Eu estou aqui. Eu sou um novo cara. E nada se compara com o cara que eu já fui. Mudei a minha vida. Mudei tudo por te amar. Voltei pra te falar. Te substitui. Eu sou um novo cara, bastante transformado. Que apanhou, mas aprendeu. De coração mais quente, a cabeça bem mais fria. Tudo que você queria é o cara que sou eu. Eu sou um novo cara, e nada se compara com o cara que eu já fui. Mudei a minha vida. Mudei tudo por te amar. Voltei pra te falar que nada te substitui. Eu sou um novo cara, bastante transformado. de coração mais quente, a cabeça bem mais fria. Tudo que você queria é o cara que sou eu. E outra noite eu dormi pensando em ti. Não vi a hora que o sol chegasse aqui para levantar-me e de encontro a você. O sol chegou, trouxe com ele no seu brilho, seu olhar. É mais um dia que ele vem pra nos salvar, pois até ele sabe que amo você. E em você é que encontro mais razões para viver. É onde eu sinto doce gosto do prazer. É no seu colo o lugar que sou feliz. E assim, logo anoitece, novamente vou deitar. E como sempre, outro dia espera que amanheça pra poder. Também muito importante em sua vida, que sou seu ar e talvez tudo que precisa, como também preciso muito de você. Quando estiver longe de mim, então quiser me encontrar, feche seus olhos, pense em mim e vou estar ao pôr do sol ou em cada amanhecer. Para viver é onde eu sinto doce gosto do prazer. É no seu colo o lugar que sou feliz. E assim, logo anoitece, novamente vou deitar. E como sempre, outro dia esperar que amanheça pra poder voltar a. Roberto está apresentando o melhor do sertanejo. Quem é como Deus que se inclina para a terra, levanta o barro do pó e ergue o necessitado e o faz sentar à mesa com